E aí, Black? Que ideia é essa aí, mano? De neutralizar o inimigo? É tipo isso. Saquear o inferno e resgatar os cativos. Uma levada tranquila, sonorizando com rimas, neutralizando o inimigo. A nossa ideia surgindo, a verdadeira palavra. Meu rap entra em ação, e com batidas bem forte, abrindo seu coração. E de rolê na quebrada, eu vou falando pros manos: se liga no caminhar, deixa Jesus trabalhar, curar a tua ferida. Ferida muito antiga que distancia você, rompendo a sua vitória. O inimigo te quer e vai lutar contra isso. E como diz meu amigo: na luta contra o mal, só os guerreiros prevalecem. O rap é compromisso, aí vê se não esquece, o guerreiro aqui retorna, pronto para o combate. A ferida já passou, chegou a hora do massacre. Eu até me vi por baixo, mas eu virei a mesa. Então se liga que o ataque foi a minha defesa. Minha rima é pesada, minha palavra cospe fogo. Quem apostou que eu já caí, eu sinto muito, perdeu de novo. Confio em um Deus que é fiel e nunca falha, que sempre esteve comigo e não permite que eu caia. Que me encontrou caído, me ergueu, me pôs de pé. Que me encontrou ferido e me curou pela minha fé. E me trouxe até aqui para cantar essa canção, pra te mostrar assim o que é revolução. Se problema aí tem muito, truta aqui tem solução. Se liga no que eu digo e vem comigo no refrão. Vem comigo no refrão. Deus ama você, não importa o seu pecado. Não importa se é bandido, traficante ou noiado, vai. Deus ama você, não importa o seu pecado. Prepare o espírito pra ser arrebatado. Deus ama você, não importa o seu pecado. Não importa se é bandido, traficante ou noiado, vai. Deus ama você, não importa o seu pecado. Prepare o espírito pra ser arrebatado. Com o microfone eu prossigo, batendo de frente a frente com Jesus Cristo na mente. Te dou um toque, amigo, experiência de vida. Dinheiro, droga, balada, te prende como um ladrão. E a cada dia que passa, só mais uma ilusão. Não quero ser o correto, mas mando um papo que é reto. O que desejo pra mim, quero pra você também. Poder olhar pro irmão, como é que vai tudo bem, um testemunho de vida em forma de poesia. No rap mando meu soul, mas Deus que me transformou. Às vezes bate, rebate, uma tristeza intensa. Eu ajoelho no chão, peço Jesus que me entenda, que estenda sua mão, que me abençoa. Se pá, eu vou que vou viajar, conecta minha mente, sigo na linha de frente. Seus olhos já não podem mais negar, estão vermelhos. Você não para de chorar, pois as drogas consumiram o seu corpo, sua mente. Seu rosto está pálido, você está doente, meu irmão. Olhe bem para você, vejo o cara no espelho, ele logo vai morrer. Eu não desejo isso, desejo diferente. Quero te ver alegre, quero te ver contente. Sobretudo é melhor você saber: hoje Deus está aqui e quer salvar você. Quer te tirar das trevas e te levar pra luz. Foi por isso e não em vão que Cristo morreu na cruz. Que Jesus morreu na cruz. Deus ama você, não importa o seu pecado. Não importa se é bandido, traficante ou noiado, vai. Deus ama você, não importa o seu pecado. Prepare o espírito pra ser arrebatado. Deus ama você, não importa o seu pecado. Não importa se é bandido, traficante ou noiado, vai. Deus ama você, não importa o seu pecado. Prepare o espírito pra ser arrebatado. Conectou, firmou, neutralizou, se livrou de todo peso inútil que o passado deixou. E não importa o pecado e todo o ato errado, conhecer a verdade pra ser libertado. Enquanto tantos vão sem a percepção do valor do santo sangue na nova visão, te reabilitando, um Cristo que ensina a todos como um só, pra te tirar da sina de sempre o perdedor. Novo tempo chegou, prepara tu já e colhe o que plantou. No novo solo fértil, remédio que livra do tédio, a neurose da dose, se rosa a verdose, devolve o valor do que foi retirado. Prepare o espírito pra ser arrebatado. Deus ama você, não importa o seu pecado. Não importa se é bandido, traficante ou noiado, vai. Deus ama você, não importa o seu pecado. Prepare o espírito pra ser arrebatado. Deus ama você, não importa o seu pecado. Não importa se é bandido, traficante ou noiado, vai. Deus ama você, não importa o seu pecado. Prepare o espírito pra ser arrebatado.